Os meninos são todos sãos. Os pecados são todos meus. Deus sabe, a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão. Bate o meu coração. O mar onde o céu flutua, onde morre o sol e a lua, e acaba o caminho do chão. Nasci numa onda verde, na espuma me batizei, vim trazido numa rede, na areia me enterrarei. Espalhado em praia, meu braço espalhado em praia, e o mar na palma da mão. No cais, na beira do cais, senti meu primeiro amor. Cais que era só cais, somente mar ao redor, somente mar ao redor. Mas o mar não é todo mar, mar que em todo mundo exista. O melhor é o mar do mundo, de um certo ponto de vista, de onde só se avista o mar e a ilha de Itaparica. A Bahia é que é o cais, a praia, a beira, a espuma, e a Bahia só tem uma costa clara, litoral, costa clara, litoral. É por isso que é o azul. Qualquer azul, azul de qualquer céu, qualquer dia. o azul de qualquer poesia de samba tirado em vão. É o azul que a gente fita no azul do mar da Bahia. É a cor que lá principia e que habita em meu coração e que habita em Essa música é do meu primeiro disco, é uma canção que eu fiz sobre um poema extraordinário de Caetano, aquelas coisas extraordinárias que ele escreve. A música saiu bonita também, eu gosto. Acontece no meu coração só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Frente a frente não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto o mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, a face do que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz, de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, as oficinas de florestas, teus deuses da chuva, Pan-América de África, utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E os novos baianos te podem curtir numa boa. Atrás dos montes, dentro de casa, camarada, e volta do mundo. a sua vida que eu quero bordar na minha. Como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real nas mãos da fantasia. Fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. Se aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor, o zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. Sua vida me caminho, nosso amor, você a linha e eu o linho, nosso amor, nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa. Produzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza. Thank you. Let's be smarter. Than the eye can see, or larger than most living things. And yet we take from it without consent our shelter, food, habiliments. But why to doubt or question the inevitable? We find inside the secret life of plants. But far too many give them in return a storm cut, drown or burn, as if they're not. Ask yourself, where would you be without them? You will find you would not. And some believe antennas are their leaves that span beyond our galaxy. They've been, they are, and probably will be what the mediocrities. But who am I to doubt or question the inevitable? Find inside the secret life of plants. For these are but a few discoveries we find inside. De água e sal, de água e sal, de água.

sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Do que eu pensava, encontrar será. Será? Será? Cristóbal, Penha, Vila Santa Maria. Neutra e de repente a gente poderá realce, realce. Quanto mais purpurina, melhor. Realce, realce. Com a cor do veludo, com amor, com tudo de real. Tente a fé parar. O afeto é fogo e o modo do fogo é quente. De repente a gente queimará. Reals, reals. Quanto mais parafina, melhor. Reals, reals. Com a cor do veludo, com o amor, com tudo de ré. Sensação do brilho, de repente a gente brilhará. Realce, realce. Quanto mais serpentina, melhor. Realce, realce. Com a cor do veludo, com o amor, com tudo de ré. Yeah.

Anchietinha. Emília Transviada. Emília, Emília apaixonada por James Dean. Bonito, né? Ok? Vai, professor. Vai. Pode ir? Pode. João Donato. Foi engraçadinho. Eu fiz a minha maneira de fazer músicas com o João Donato é quase sempre muito curiosa. Algumas delas foram feitas assim, a gente andando, saindo da casa do Caetano, 4 horas da manhã. Fomos até Botafogo, estando no Leblon. Fomos até Botafogo. Mas, Donato, fomos até Botafogo, vamos caminhando até Botafogo. E a gente ia caminhando, e ele cantarolando e eu inventando a letra da música. A bruxa de mentira. Essa, por exemplo, foi feita assim. Essa ele chegou lá em casa com uma... Disse, vamos embora fazer, Gil, vamos embora, 2 horas da tarde. Disse, mas, João, 4 horas eu tenho um compromisso, não dá. Disse, mas vamos embora, pega aí, vá. Aí ele ficou sentado, eu ali escrevendo, de repente ele cochilou no sofá. Estava ele lá. Daqui a pouco ele levantou. E aí? Eu disse, tem alguma coisa aqui, veja se está bom. Como se

nesse palco. Minha alma cheira talco como bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda. Saberá lhe dar valor. Quem preza o louco bumbum, o louco bumbum do tambor. Ah, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Testa o Deus sol. Como sinal? Sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música. Pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto. Obrigado. Obrigado demais, gente. Ok. Arthur, Celcinho, Marquinhos, Lucas, Jorginho Gomes. Obrigado, beijão pra vocês, gente.